apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Está na hora. Aumentem o volume dos vossos rádios, porque está a começar mais um Live Set. Live Set. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, tabela elaborada a partir das vossas votações em bupor.com. Número 10, esta semana para Raised by Wolves, featuring Tom Smith, The Call. 10. Power Play. No número 9, Dave Garcia e Alex Neza, Break Again, a remix de Luis Mendes. 9. We'll be right back. Semana na oitava posição, contamos com este fantástico single que se chama Sweet Love, de DJ XP, Albert Kick, featuring Imagine. Hey. We'll be right back. Subimos na tabela agora para conhecer o número 7 desta semana para Instincts, single de Jay Lumen. 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Na sexta posição esta semana, tema que já foi número 1, este Protetta de Afrojack. Sim. We'll be right back. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. You listen, you groove. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para eleger o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana, tabela elaborada através das vossas votações em bupor.com. E agora para ficarmos a conhecer o número 5, onde está Simone Cataneo e Alex Gardini, We Will Rock You, é o número 5. We'll be right back. Maximum power. It's satisfaction. My sense. Power play. Esta semana na quarta posição este tema potente Sticker de Marco V. 4. maximum power. It's satisfaction. Power play. Estamos já nos três primeiros, número 3 esta semana para Diamonds in the Sky, o single de TV Rock, Hook and Swing e Rudy. 3. We'll be right back. and it makes me wonder. Life felt yeah. Power play. No número 2 esta semana, Format B, Atomizer. 2. My Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Chegamos finalmente ao topo da contagem desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias, uma vez por dia, em bupor.com para ajudarem a elaborar esta tabela. Número 1 esta semana a manter-se, não é novidade e não é surpresa. So Much Love é um single fantástico de Fed LaGrande e esta é a remix oficial. É o número 1 desta semana. 1-1. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e por isso oferece também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos, que não têm reconhecimento nacional ou internacional.

DJZéLuís.com. Muito de alguém para amar. Streisand. Barbra Streisand. No. djzeluis.com. Thank you. Set. DJZeluis.com. Mas fica quente. Poxa, papa, te voe. live set. DJZeluis.com. We'll be right back. www.zeluis.com. Thank you. DJZeluis.com. You are live with DJ Zé Luiz. Side.